Que assim seja, graças a Deus. Tema do dia. O tema do dia de hoje é a importância da evangelização infantil em nossas casas espíritas. E nós estamos aqui com o Ellerson Santos, que é de Belo Horizonte, que está aqui conosco. Ele nasceu na cidade de Carmo da Mata, tem 42 anos, é médico de psicofonia, de psicografia e evidência. Tem publicado 27 livros, 7 DVD, 9 CDs e 4 pendrive com palestras. Ele também tem livros traduzidos para o alemão, tem programa de rádio na web Fraternidade Voluntários, grupo espírita, é voluntário também no grupo espírita Irmã Sheila de Belo Horizonte, e é voluntário também da Fraternidade Sem Fronteiras, que depois ele vai falar, que trabalha na África, principalmente em Moçambique. Ele tem livros também em dialeto de Moçambique, depois ele fala para a gente qual é esse dialeto, e tem também a tradução de um livro em inglês. Bom dia, Ellerson Santos. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia aos radio-ouvintes do programa Vivência Espírita. É uma alegria podermos estar aqui para reflexionar em torno da evangelização infantil, desejosos que as bênçãos do mais alto possam nos envolver onde quer que nós nos encontremos. Ellerson, ontem você esteve na Fraternidade Paulo de Tarso e tinha muita gente lá, né? E parece-me que foi muito bom o evento. Inclusive o Milton Baruel, que é um dos responsáveis pela nossa evangelização infantil, viu, Jorge? Ele pediu para a gente não fazer mais propaganda da evangelização infantil, porque não cabe mais criança lá na Fraternidade Paulo de Tarso. Isso é muito bom, é muito auspicioso a gente saber que está sendo correspondido à evangelização infantil. Olha só, nós vamos falar sobre a Fraternidade Sem Fronteira, vamos falar qual é o dialeto que você falou, e lá de Moçambique, que você tem um livro nesse dialeto? Em Moçambique, o dialeto falado se chama Xangana. Embora Moçambique tenha sido colonizado pelos portugueses, mas eles têm a fala própria, né, das unidades, das aldeias, e aqueles que não são alfabetizados, eles falam o Xangana. Xangana, nossa. Mas, então nós vamos começar a fazer as perguntas para o Ellerson. Ele esteve aqui na nossa cidade. É muito comum a gente perguntar, você gostou da nossa cidade? Gostou da Fraternidade Paulo de Tarso? Nós já havíamos estado aqui em São José dos Campos há 3 anos atrás, realizando um trabalho também na evangelização infantil. E ontem, no Centro Espírita Paulo de Tarso, foi um momento muito agradável de interação, de troca de experiências com os evangelizadores, e ficamos surpresos com a quantidade de evangelizadores. Isso nos alegrou bastante. Esses momentos são difíceis pelos quais nós estamos passando, a nossa sociedade, onde as nossas casas espíritas também passam por alguns problemas, principalmente na área da evangelização infantil. Temos viajado bastante realizando esse trabalho. Em algumas casas, os dirigentes falando da evasão das crianças, dos jovens, e ter a notícia de que no Centro Espírita Paulo de Tarso e outras instituições aqui da cidade, o número tem crescido de evangelizandos, isso nos alegra muito. Então, ontem foi uma tarde muito interativa, onde nós pudemos realmente falar sobre a proposta da evangelização, levando a mensagem do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Eu vi nas fotos que a Patrícia me mandou, a mesa lá de comestível estava farta, né? Porque o Paulo de Tarso lá tem fartura. E tinha uma mesa muito bonita lá, que o pessoal foi um lanche coletivo, né? Então eu achei muito bonita a mesa. E me diga uma coisa, o Milton está dizendo que lá no Paulo de Tarso está havendo uma renovação muito grande na evangelização infantil. Você participou dessa renovação? Não, porque nós não somos aqui, né, de São Paulo. Mas podemos contribuir de alguma forma, trazendo diversas dinâmicas, diversas atividades que nós, há 3 anos atrás, pudemos realizar. Alguns evangelizadores do Paulo de Tarso, inclusive a Patrícia, que foi a responsável por nos trazer agora, estava presente. Ontem nos alegrou bastante, porque no início do trabalho nós estávamos ainda nos preparando para entrar para apresentar as dinâmicas, e nós escutamos todos os evangelizadores cantando uma música que nós havíamos ensinado há 3 anos atrás. Então são os frutos do trabalho, né? Quando a gente semeia a semente, vê essa semente se desenvolvendo, florescendo e frutificando, isso é muito gratificante. Wellerson, você que viaja pelo Brasil, aí a gente queria saber a sua impressão sobre a evangelização infantil atualmente aqui no nosso país. Por quê? A nossa visão é muito mais de São José dos Campos, né? Aqui. O Rui está falando do Paulo de Tarso, mas todas as casas aqui de São José que tem evangelização infantil são lotadas. Lá na AME, nós somos da AME, lá no Bosque dos Eucaliptos, Alice, o mês passado, brigou com todo mundo porque nós tínhamos tirado uma mesa de lá do centro, lá de cima, só uma mesa só, e ela brigou com meio mundo de gente porque falou que botou a criança na outra cadeira, a criança caiu da outra cadeira, porque tem criança de 3, 4, 5, 6, não sei quantos anos, né? E aí nós pegamos rapidamente. Fomos lá e colocamos as coisas no lugar lá para ela, porque é uma prioridade isso aí, né? Eu acho que deveria ser para todos os centros espíritas a evangelização infantil ser prioridade. Mas o que nós temos visto é o prestígio, sim, da evangelização infantil nos nossos centros. Então, onde você coloca, as pessoas comparecem. Os pais levam as crianças. A Aliança criou a escola de pais também, né? E isso está facilitando bastante, porque os pais estão ficando lá também, né, para bater papo. Então, tem essa escola de paz que está muito interessante. Mas o que eu queria perguntar para você é outra coisa. Por exemplo, tem gente que se desanima fácil, né? Às vezes, na casa espírita não tem evangelização infantil, ela vai implantar, ela acha que vai falar. A semana que vem vai começar a evangelização infantil, vai aparecer 50 crianças lá. E, às vezes, não aparece nenhuma. Aí, daqui a pouco, a pessoa fala, não adianta a gente ter, porque o pessoal desiste. Existe muito isso por aí ainda? Existe. Em São José dos Campos, realmente, é uma exceção no nosso movimento espírita aqui no Brasil, percorrendo diversas cidades, diversos estados do nosso país, o que nós temos observado é uma baixa na evangelização infantil, a evasão, conforme nós dissemos, das crianças e dos jovens, e nós precisamos meditar muito a respeito disso, porque existem duas problemáticas que envolvem essa evasão. Uma delas é a casa espírita. Não se preparar, não ter pessoas qualificadas para o trabalho, porque o evangelizador infantil, ele não precisa ser pedagogo, ele não precisa ser professor, mas ele precisa ter o conhecimento e precisa falar a linguagem da criança para que ela possa permanecer junto do trabalho. E o outro problema é a família. Quando a família não é bem orientada, quando ela acredita que a evangelização infantil é um passatempo para tirar a criança do salão para que os pais possam assistir tranquilamente à reunião doutrinária, isso é um grave problema. Então, a casa espírita, ela precisa realizar o trabalho de conscientização dos pais e dos evangelizadores, para que o trabalho possa fluir da melhor maneira possível. Agora, a casa espírita, ela precisa também se conscientizar que o trabalho não é de quantidade, mas é de qualidade. É preciso que nós possamos perceber que se houver uma criança para ser evangelizada, já é uma semente que está sendo jogada. E essa semente vai se desenvolver. Porque às vezes nós temos 50 crianças, 60, e a semente não está sendo recebida no solo. Então, o importante é como o trabalho vem sendo realizado, a interação e a responsabilidade de todos aqueles que estão envolvidos na atividade. Eu penso assim, o desafio é muito grande, porque, na minha visão, assim, que eu não lido com criança, não. Né? Só gosto de criança, mas não tenho essa capacidade nem essa competência para lidar com criança. Mas, na minha visão, né? O que eu vejo assim, você tem que criar, a evangelização infantil tem que ser algo que você consiga mostrar alguma coisa para a criança que não seja aula, que não seja o que ele está acostumado a todo dia, né? Porque geralmente aquele dia tem que ser um dia especial, tem que ser alguma coisa diferente, porque se for lá para ele sentar para ficar assistindo aula, é falar, mas eu já tenho assim, todo dia tenho que ir para a escola, e às vezes nem gosta muito, né? Durante muito tempo, a evangelização infantil, ela esteve naqueles moldes, né, da escola convencional, de uma historinha, de um desenho para colorir, de algo relacionado à escola mesmo. E realmente, neste mundo tecnológico que nós estamos vivendo, né, onde a todo instante nós somos bombardeados por tantas informações, é importante que nós possamos trazer para a evangelização infantil essa realidade com embasamento. Então, utilizar dos recursos que a sociedade nos oferece, da internet, dos meios pedagógicos, tantos jogos, tantas atividades. Ontem, por exemplo, nós pudemos realizar um trabalho com os evangelizadores utilizando as histórias infantis que nós estamos acostumados a contar para as nossas crianças, Branca de Neve, Cinderela e outras, trazendo aquelas informações, as histórias infantis, para a realidade e a contextualização evangélico-doutrinária. Então, quando nós fazemos esse link, as crianças, elas ficam interessadas, porque é uma outra realidade que elas vão vivenciar. Outra coisa, Alisson, esses dias nós estávamos fazendo uma preleção lá no Anjo Ismael, que é outra casa que a gente participa também, e uma mãe, ela fez uma reclamação assim, e né, ela falou, Jorge, eu acho errado nós sermos espíritas e a gente não leva as nossas crianças para a evangelização, né? É, tipo assim, pô, ela falou, na minha opinião, eu só escutando, né? Falou, na minha opinião, eu acho que não tem que perguntar para a criança se ela quer ou se ela não quer. Você tem que pegar ela e levar para a evangelização infantil. Não tem esse negócio de você esperar ela crescer para ela escolher qual o segmento que ela quer, né? Não, ela tem que escolher depois que ela conhecer o segmento. Se ela não gostar, ela vai para outro, né? E ela foi falando e eu só escutando. No final, ela falou, o que, é que você acha? Eu falei, concordo em gênero, número e grau. E ela reclamou assim, mas os pais não trazem as crianças para evangelização infantil. Quer dizer, aí você chega aí, evangelização infantil não tem quase ninguém, às vezes, porque os pais não trazem. Então, ela foi jogando a culpa nos pais, né? Assim, tipo assim. Aí, quando ela me questionou, eu falei, eu concordo com você em gênero e número e grau. Só que hoje é terça-feira. Aqui, nós estamos aqui no Anjo Ismael. Cadê a evangelização infantil? Aí ela falou, então, mas tem domingo, tem sábado. Eu falei, então, só tem sábado. O certo para mim seria ter todos os dias que tem trabalho espírita. Porque o pai que não pode levar sábado, que frequenta lá, como é que ele vai fazer? Né? Ele tem que sair pela cidade toda procurando a evangelização infantil? Então, agora há pouco nós estávamos falando aqui, eu e a Patrícia, que a casa sempre está pequena para nós. É, nós trabalhamos na casa da Marcela lá em Jacareí, a casa não está nem pronta ainda, a gente já fala que já não está cabendo nada, né? Por quê? Porque você já vê um monte de coisa que você deveria ter e não foi previsto. Na minha opinião, eu gostaria que você, como você tem muito mais experiência, eu penso assim, tinha que ter evangelização todos os dias que tem trabalho. Que se vire a casa e põe evangelizadores lá em outro departamento, para chegar e falar, vocês podem vir o dia que vocês quiserem, que o dia que vocês quiserem tem evangelização infantil. Aí nós estaríamos aí nós não aceitaríamos mais reclamação, né? Mas agora eu vejo assim, poxa vida, o pai não pode aquele dia. Ele tem que se adaptar. Hoje eu estava falando a Silvia ligou para nós, que é a nossa patrocinadora aqui, e a Maria Eduarda tem 13 anos, né, Rui? 12 ou 13. É. E está precisando de mocidade. Só que ela está tendo aula sábado e domingo. Você vai achar a mocidade aonde? Só tem sábado e domingo. Você não acha a mocidade em lugar nenhum em São José dos Campos que tem outro dia da semana. Então, pô, a gente fica de mãos atadas, hein? Se uma pessoa leiga perguntar para a gente, não, você fica sem saber o que responder nisso. O ideal, Jorge, é que as nossas casas espíritas realmente tivessem essa disponibilidade, né, de oferecer às famílias, aos pais, a evangelização infantil durante as reuniões doutrinárias, públicas, em todas as vezes que houvesse alguma atividade realizada na casa espírita. Mas a grande problemática que nós temos, de uma maneira geral, é de tarefeiros compromissados, né? Que abracem a tarefa, que realmente se disponibilizem a estar nesses horários, porque o trabalho de evangelização infantil é um trabalho continuado e muito diferente das outras tarefas, porque o passe, a campanha do quilo, a visita fraterna, se você falta, tem outro que realiza. A evangelização infantil não, você tem a sua turma, você acompanha durante todo o ano. Então é importante que o evangelizador tenha essa continuidade. Geralmente as casas espíritas oferecem a evangelização infantil no sábado e no domingo, porque é o final de semana. Os pais geralmente não trabalham no final de semana. Então isso facilita para que levem as crianças. Nós arrumamos tempo para ir à praia, nós arrumamos tempo para ir no shopping, nós arrumamos tempo para poder ir nas festas sociais nos finais de semana. Por que não arrumar tempo também para levar os nossos filhos na evangelização infantil? Então é a importância que nós damos à evangelização infantil na nossa casa espírita, enquanto pais que somos. Celso Martins, grande estudioso do nosso movimento espírita, ele diz uma frase que parece um pouco ditadora, mas ele fala assim: come do meu feijão, é da minha religião. Enquanto a criança está sob a nossa responsabilidade, nós precisamos tomar as rédeas. Nós precisamos dar a orientação devida. Se depois a criança não quiser, quando se tornar adulta, o problema é dela. É uma escolha dela. Mas se o nosso filho, por exemplo, disser assim: hoje eu não vou na escola. O que, que nós falamos? Hoje você vai na escola. Hoje eu não vou escovar os dentes para dormir. Hoje você vai escovar os dentes para dormir. Hoje eu não vou almoçar. Ah, mas vai almoçar. E nós usamos a nossa autoridade para que a criança faça aquilo que é preciso ser realizado. Porque quando ela diz: hoje eu não vou na evangelização infantil, nós deixamos. É porque não é tão importante assim. Porque se fosse, nós diríamos: hoje você vai à evangelização infantil. Ah, mas isso vai trazer trauma para o meu filho? Mas o evangelho de Jesus não traz trauma para ninguém. Resolve os nossos traumas, os nossos conflitos. Então, na verdade, eu entendo essa sua posição, né? Trazido para a mãe, de que a casa espírita possa oferecer a evangelização infantil em todos os dias da semana, que houver reuniões doutrinárias. Isso seria muito bom, o ideal, mas nem sempre nós temos o pessoal para poder abraçar essa tarefa. Legal. Olha só, o Milton tinha entrado aqui já 8h07 da manhã, já tinha deixado um recadinho. Bom dia, equipe do Vivência Espírita. Um abraço a Patrícia Félix e um agradecimento especial ao Ellerson pela disponibilidade de ministrar ontem uma ótima capacitação para mais de 60 trabalhadores da infância de São José dos Campos e região, na Fraternidade Paulo de Tarso. Um ótimo programa a todos. Obrigado, Milton. Rodrigão está lá em Paris. Já entrou aqui, já começou a mexer as coisas, já está perguntando quem está no programa, já está mexendo no programa de lá também, que ele estava aqui ligado direto com o, com o Serginho. Com o Serginho também. Outra coisa também, eu estava lá na AME ontem, terminando o trabalho espiritual, o telefone tocou, era ele. Telefone de vídeo, né? É. Aí tal. De cara, quando ele já mostrou para mim o vídeo, assim, era a sepultura do Leon Denis. Agora ele virou. Ele é um ele caçador de Denis. Sepultura, né, Rodrigo? Né? Porque ele descobriu ele foi para lá em. Aqui em São José, lá em Sacramento, ele foi achar a sepultura do Eurípides, é fácil, mas ele foi procurar do Senhor Mariano e achou do Senhor Mariano. Agora, semana atrasada que ele esteve na França também, foi no. Aí ele foi lá na sepultura do Allan Kardec e também do Camilo Flammarion. E agora saiu. Só estava reclamando do preço do trem. Falou que é 70 euros de Paris até Tours, que ele foi, né? É. Para poder ver a sepultura do Leon Denis. Você muda isso. Você transfere já para R$4 cada euro, né? Pagou de trem para voltar. A Camila tá aí, não era para falar. Não era para falar. Não? Por causa desse dinheiro que ele gastou, porque chegar em casa vai ser uma bronca. É ela que faz a contabilidade. E ele gastando 70 euros para sair, para ficar andando para sempre abaixo de trem lá, vai ser uma bronca danada dela quando ele chegar. E ela tá por aí agora, ela chegou agora há pouco, ela tá ali escondidinha. E ela com o Francisco, né, que é o nosso trabalhador de todo domingo aqui isso. Também. Aí então o Rodrigo tá lá, ele tá na Inglaterra essa semana, né, trabalhando essas duas semanas, mas esse final de semana ele foi passar na França e ele não perde a oportunidade, né, ele foi lá na livraria, Leon Denis lá, né, foi procurar e manda foto pra gente. Muito legal, Rodrigo, que nas horas vagas ele sempre procura alguma coisinha do espiritismo para vir. Na Inglaterra, no dia que ele chegou, ele já foi participar de um trabalho espiritual lá, que ele encontrou com, acho que é o Leandro, nosso ouvinte aqui, e ele já foi no centro espírita lá, falou que é muito interessante, porque o centro espírita não é centro espírita, o pessoal aluga um espaço, né? Então o espaço, um dia é centro espírita, outro dia é yoga, outro dia é dança, outro dia não sei o que, que é público, né? Então o pessoal não tem um centro espírita fixo lá onde ele foi, mas só brasileiro, falou que tinha lá só brasileiro, né? Então não teve dificuldade nenhuma, mas foi bacana, ele está relatando para a gente mais essa viagem que ele tem feito. Então o Rodrigo está conosco lá direto, publicando as coisas, o Antônio Bessa, nosso irmão Bessa lá de Campinas também, está dando um bom dia a todos, bom programa, o Sugai também, todos os domingos aqui conosco, dando um bom dia pra gente. É, às vezes o Rodrigo tem um nome ali, mas aqui no meu computador não apareceu o seu nome, viu? Que só tem aqui duas acentos circunflexos aqui e o telefone. Tá dando um bom dia? É, mas aí ele tá fazendo outra pergunta sobre vidas passadas. Hoje a gente tá fazendo um programa sobre outra coisa, meu irmão. Mas se alguém do grupo quiser responder pra ele aí, fica à vontade, por favor. É, a Rosilma já respondeu aqui sobre evangelização infantil e disse que no Divino Mestre tem evangelização infantil às quartas-feiras à noite. Então a gente vai repassar, viu, Rosilma? Nós vamos repassar para a pessoa que está interessada. É, ela aqui do Divino Mestre. É, eu falei evangelização infantil, não. Mocidade, à quarta-feira à noite. Obrigado, Rosilma. É... Isso, Rodrigo entrou mais uma vez. E a Rosilma... Está nos ouvindo? Tá direto aqui. Ah, tá vigiando a gente de lá. Precisamos, a Rosilma coloca mais uma vez, precisamos ser firmes e levar a criança, pois quando vão para a faculdade, a sementinha já está ali. Obrigado, Rosilma. Nós vamos entrar... Quer falar, Rui, alguma coisa? Não, nós temos dois livros infantis que serão sorteados. Um é para colorir, né? É, o Evangelho em Cores, com várias figuras, com várias, muito bonito, que o Ellerson está oferecendo para a gente para o sorteio. Eu acho que a gente deve sortear como é para colorir. Essa é para colorir. É. Então pode sortear separado mesmo. Então os dois sorteios de hoje serão dos dois livros aqui do Ellerson. E mais tarde ele fala um pouquinho mais dos seus livros. Tá, o Ellerson? Aí inclusive está em dialeto, né? Mas tem aí a Não, está indo nas duas línguas. É, sim, né? Sim. Então. Em cima está em português e embaixo está em... Xangana. Xangana. Né? Xangana. Legal. Gostei da Xangana. E é legal porque está mostrando os animais aqui. Muito bacana aqui o livro. Outra coisa que a gente queria perguntar para o Ellison, depois que nós vamos para o nosso comercial, é exatamente essa responsabilidade de escrever para a criança. Né? Porque também não é fácil. Né? Para você escrever para a criança, é complicado. Ainda mais hoje em dia, que tem tanta polêmica para cima e para baixo, com tanta coisa, você tem que... não é só vigiar e orar, é duplamente isso aí, né? Quando você está escrevendo para criança. É. Vamos para o nosso intervalo comercial. E a música que nós vamos colocar aqui é o Sérgio Santos, O Telefoninho, do Sérgio Santos. Momento Musical, oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Gente aqui na pequenininho, lá do lado Jesus está aqui. Esse não esquece do telefoninho que se chama prece. É um telefoninho que vem do coração e forma rapidinho a comunicação. É um telefoninho que vem do coração e forma rapidinho a comunicação. A gente aqui na terra, tão pequenininho. Lá do outro lado, Jesus está na linha. Por isso, amiguinho, vê se não esquece do telefoninho que se chama prece. Do telefoninho que se chama prece. Do telefoninho que se chama prece. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui com o Ellerson Santos de Belo Horizonte, Belo Horizonte, né, que o pessoal fala, Belo Horizonte, e está aqui conosco falando sobre a importância da evangelização infantil. O Ellerson, mas nas nossas casas a gente não fica ensinando o que é o espiritismo para as crianças na evangelização infantil, não, né? Ou já vai ensinando também? Porque a gente sente que às vezes tem pessoas que sentem dificuldade da criança sair do centro espírita, sair da evangelização infantil, se não for bem orientado, depois criar problema para ela dentro da escola, de pessoas que não entendem, de pessoas preconceituosas, de pessoas de outras religiões. Como é que fica? Nós que trabalhamos com evangelização infantil há bastante tempo, Rui, nós entendemos que na casa espírita se fala sobre espiritismo. Sim. Muitos evangelizadores nos cursos até nos fazem essa pergunta, principalmente no que diz respeito à assistência social, porque nós sabemos que muitas pessoas que vão à nossa casa espírita, os assistidos, né, os necessitados, são de outras religiões, temos católicos, temos evangélicos, até ateus, e que a dificuldade, né, de se trabalhar os conteúdos. É óbvio que quando nós começamos a atividade no início do ano, na primeira aula nós não vamos falar sobre reencarnação, sobre pluralidade dos mundos habitados, trazendo os princípios da doutrina espírita logo no primeiro momento. Mas é preciso nós falarmos sobre o espiritismo. Porque quando alguém vai à igreja católica e vai participar do catecismo, eles não vão escutar falar de outros assuntos que não sejam os dogmas da igreja. Quando alguém vai à casa evangélica, eles vão aprender os preceitos do protestantismo. Então, na casa espírita, vai se falar também sobre doutrina espírita. É diferente de um trabalho que nós realizamos fora da casa espírita, onde trabalhamos valores. Mas nós acreditamos que se a nossa criança, nosso filho, está sendo levado a uma instituição espírita, ali vai escutar sobre os princípios. E não vai trazer dificuldade alguma, porque nós vamos ensinar as crianças a respeitarem as diferenças. Respeitar a religião dos outros, que também é um princípio da doutrina espírita. O respeito de convicções das mais diversas, onde nós podemos ter a nossa opinião e respeitar a opinião que o outro tenha sobre qualquer assunto, inclusive os religiosos. Vamos dando um toquinho aqui no pessoal que está no YouTube, né? O pessoal Universidade da Alma aqui, estão dando um bom dia aqui para todos nós também. A Yara Keiko, o Aécio César, dando um bom dia lá de Sete Lagoas, né? Para você, o Ellison, para todos nós. Paulo Sérgio, a Mariângela, a mãe do Rodrigo está aqui conosco, as meninas da 3 dando um bom dia bem grande aqui para nós e beijos. A Claudinha Ribeiro também dando um bom dia a toda a equipe. Bom dia para vocês também. Estamos aqui ligadinhos no YouTube. Rui, hoje nós teremos o chá beneficente lá da farmácia comunitária, né? Ah, sim. Inclusive eu pedi até para o Fernando entrar em contato com a gente, porque nós vamos sortear também dois convites, viu, Jorge? Para quem quiser ir, a partir das 14h30, inicia no horário, é pontualidade britânica, né? Às 14h30 nós iniciamos lá o nosso chá. E a pessoa precisa ir cedo, porque parece-me que já está... Tem muita gente indo lá no chá. Então não precisa ir mais? Não precisa mais? De gente lá? Não, a gente dá um jeito, né? Não, porque outro dia teve um probleminha lá que nós tivemos que correr para arrumar lugar para as pessoas sentarem, para as pessoas se acomodar, porque tem muita gente e é muito, muito bom. Inclusive o Fábio Diniz estará conosco, viu, gente? O Fábio ele vai trazer, parece que 6 ou 7 pessoas para participar com a gente. Então tá aí. Hoje, a partir das 14h30, lá na sede da PVE, que era dos veteranos da Embraer, É no final da Avenida Tivoli, às 14h30 horas. O valor do convite é R$20 e ali vocês vão participar de momentos de alegria, de descontração, muito bacana. Rui, então, como está cheio de gente lá no bingo, lá na AME tem almoço hoje, não está cheio de gente não. Então está precisando de muita gente lá para o almoço, para a macarronada que nós temos lá. Hoje tem macarronada ao sugo, a bolonhesa, como é que é outro nome? Ao sugo, a bolonhesa e a calabresa. Essa eu não conheço. É né? Que tem calabresa lá no meio, lá, não, do no molho, meio. No molho, né? Aqui o pessoal já mandou a foto para a gente. Bom dia, já estamos organizando o salão para nosso terceiro ano de nossa deliciosa macarronada na AME. Então, a partir do meio-dia, lá na AME, o convitinho custa R$ 25,00. Apareçam lá com suas famílias, nós estaremos lá prestigiando e participando, né, ajudando no almoço. Quem estará conosco lá mais tarde é o Fábio Dionísio e a Cris, que estão fazendo a preleção agora de manhã lá no Irmão Rodolfo, e daqui a pouco estão almoçando com a gente. Depois eles vão para o bingo lá da farmácia comunitária. Então, pessoal, nós vamos sortear também dois convites. Olha, prestem bem atenção. Principalmente o pessoal aqui de São José, né? Porque de longe vai ser complicado participar. Então, daqui a pouco, quando a gente falar, a gente já fala logo para a pessoa telefonar para ver se ela quer ir. Mas se você estiver ligando agora ou participando aqui, quiser participar, vão ser dois convites para a AME, né? Para a macarronada, pode ser o casal. E dois convites lá do bingo também, da farmácia comunitária, mais tarde. Se você quiser ir ligando aí, já dizendo, eu quero participar da macarronada, eu quero participar do bingo, coloca aí. Ou quero participar dos dois, a gente coloca no sorteio separado, para não misturar, porque nós temos os livros também do Wellerson, dois livros que serão sorteados. Vou mostrar mais uma vez aqui, A Beleza na Diferença, A Beleza na Diferença, que tem até aqui uma girafa, não sei se vocês perceberam, que não tem pinta, né? Então, como é que é o nome? Albina. Uma girafa albina, né? Que existe. Olha que legal. Ontem eu vi na televisão o leão branco. Leão branco eu já tinha visto. É? Né? Agora, girafa, sinceramente, é a primeira vez que eu estou vendo aqui. Então, A Beleza na Diferença, o nome do livro, mas do Wellerson. Deixa o Wellerson falar na língua, esse dialeto Xananga. Xangana. Xangana. Fala pra nós como é que é o nome. Rui, eu não sei falar o Xangana. A tradução foi feita por um pastor lá de Moçambique. Inclusive, esse livro ele é muito interessante, que ele é escrito a várias mãos. Nós psicografamos o livro, foi traduzido por um pastor protestante e foi corrigido por uma freira católica. Então, é um livro ecumênico, onde nós podemos trazer a importância de se falar sobre esse tema, que é o respeito às diferenças nestes dias de tanto preconceito, bullying nas escolas. Então é um livro que nós trabalhamos a diferença, onde a benfeitora espiritual conta a história dessa girafinha albina. E o interessante, Jorge, que quando nós estávamos psicografando o livro, né, e terminamos, e falava a respeito da girafinha albina, nós também ficamos muito surpresos, né? E fomos pesquisar, e realmente na Tanzânia existe uma girafinha que nasceu albina, e o nome que a Mirra coloca na girafinha é justamente o nome que ela foi recebida lá, a girafinha Omo, por causa do sabão em pó. Então ficou conhecido como girafinha Omo lá na Tanzânia. Que legal. E fala pra mim. Não sei falar em Xangana, não sei. É como quando a gente faz os nossos livros que traduzem outra língua, a gente arruma tradutor para traduzir e para mandar para outros países. Mas aqui está escrito Kuzazeka Ka Milhovo Yaku Ambana, é isso? Eu não entendi nada. Eu também não entendi nada. Por isso que eu queria que o Wellerson traduzisse para a gente. É o outro livro do Wellerson, que é um evangelho em cores, que é exatamente para as crianças pintarem, né? Olha aqui dentro como que é, né? As figuras aqui para as crianças pintarem. Então esses dois também vão ser sorteados no final. Aí é sorteados para todas as pessoas, independente de você colocar que você quer participar ou não do sorteio, a gente coloca no sorteio de qualquer local, de qualquer localidade também. Mas a macarronada e o, e o do bingo da farmácia, a gente gostaria que vocês falassem que vocês querem participar disso para a gente não sortear e a pessoa não ir, né? Vamos continuar, Rui, conversando com o Ellerson. Ellerson, aqui, Rui, o Pardal, ele era da Casa do Caminho. Ele falou que lá na Casa do Caminho, a Patrícia pode até saber disso. Lá na Casa do Caminho, disse que não deu certo a evangelização infantil. Não tem evangelização infantil na Casa do Caminho? Você que lida com a evangelização infantil? Então, Pardal, a Patrícia que lida com evangelização infantil aqui em São José está dizendo que acha que lá tem hoje. É porque o Pardal saiu de lá no século passado, da Casa do Caminho, né? Agora o Pardal é lá da AME, né? Então, foi legal essa provocação do Pardal aqui, do Arnaldo Pardal, porque quando a gente fala evangelização infantil não deu certo. Quem que não deu certo? A evangelização infantil ou nós? Somos trabalhadores. Na verdade, são os trabalhadores, né, que não conseguiram realizar a atividade, ou mesmo a direção da casa, que não soube coordenar bem esse trabalho. Por incrível que pareça, Jorge, nós temos encontrado algumas casas espíritas cujos dirigentes não concordam com a evangelização infantil, que é a base da nossa instituição. Não existem tarefas mais importantes que outras. Nós sabemos que todas elas têm a sua importância dentro da instituição. Mas a evangelização, ela é a base do trabalho, porque é a formação dos novos trabalhadores. Que todos nós vamos passar, todos nós vamos envelhecer. E quando nós desencarnamos, quem assume são aqueles da retaguarda. Se não houve a preparação, se não houve a conscientização, como que esse trabalho vai perdurar? Então é preciso que nós possamos realmente nos conscientizar, a começar dos dirigentes, dos coordenadores das atividades, para que justamente o trabalho ele possa ir se harmonizando, se fortalecendo e levarmos adiante a proposta de Jesus, nos trazida 2000 anos, no ir de pregar e levar a mensagem a todos os povos e onde se fizer necessário. Antes de nós fazermos o nosso intervalo, você tinha feito uma pergunta, queria retomar ela, foi a respeito de escrever livros para as crianças, né? A importância disso. Essa é uma pergunta muito interessante, porque os nossos livros, nós temos 27 livros publicados, a maioria deles em torno da evangelização infantil, nós temos alguns também publicados para adultos, mas em torno dos livros infantis, muitos deles foram psicografados, os benfeitores espirituais que trouxeram as histórias, que criaram, e dois deles fomos nós quem escrevemos de próprio punho. Um sobre a vida de Jesus sobre as crianças, onde nós consultamos o Evangelho, consultamos algumas mensagens dos benfeitores espirituais para poder trazer as histórias numa linguagem infantil, e o outro que se chama Sementes de Luz, foi também uma adaptação de diversas histórias católicas, protestantes, espíritas, demonstrando que o universo do Evangelho é muito grande nas diversas religiões que nós temos cristãs. Mas nós precisamos tomar muito cuidado com o conteúdo dos livros. Todos os nossos livros, antes de serem publicados, passam por uma revisão tanto ortográfica quanto doutrinária, para ver se esses conceitos que estão sendo trazidos, eles têm base no Evangelho de Jesus e na doutrina espírita. Emmanuel, quando apareceu a Chico pela primeira vez na beira do açude, trazendo a disciplina, disciplina, disciplina, ele trouxe um outro conceito que é pouco divulgado no nosso movimento espírita, é que Chico Xavier pudesse estudar a doutrina espírita e se por algum dia Emmanuel escrevesse ou falasse pelo intermédio do Chico alguma coisa que estivesse contra a doutrina espírita e o Evangelho, que ele deixasse Emmanuel de lado e ficasse com a doutrina e o Evangelho. E o evangelizador precisa tomar esse cuidado do conteúdo que leva para dentro da sala. Nós não podemos ter achismos, não podemos trazer os nossos conceitos pessoais, estamos ali para trazer realmente a semente do Evangelho, porque conforme diz Emmanuel no livro Consolador, é preciso que nós possamos realmente criar condições para que a criança ela tenha o discernimento, auxiliada pela família, é claro, para desenvolver essa semente e fazer florescer a mensagem do Evangelho dentro do seu coração. Bacana. Vamos aqui dando mais uns recadinhos das pessoas que estão aqui no YouTube. A Doli Cassal, lá de Jacareí, nossa amiga lá da casa da Marcela, está dando um bom dia a todos. A Irene do Espírito Santo, lá de Santos, está dando um bom dia, queridos amigos. A Claudinha Ribeiro, aqui de São José, elogiando a macarronada da AME, né? E com certeza ela deverá estar lá mais tarde também. Está dizendo que quer o livro, pode deixar que nós vamos colocar você no sorteio, viu, Claudinha? O Renualdo, nosso amigo Renualdo, lá de Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul. Bom dia, Jorge, Rui, ao entrevistado, a toda a equipe maravilhosa do Vivência Espírita. Sempre que participo da evangelização infantil, fico emocionado. Bacana, Renualdo. Universidade da Alma, uma pergunta. Como a evangelização infantil espírita de hoje fará frente ao fundamento religioso daqueles que não são espíritas e rechaçam esse ensinamento? A evangelização infantil, ela não tem o objetivo de transformar a ideia de ninguém. A evangelização infantil tem o objetivo de semear a boa semente nos corações que já estão preparados para poder receber essa semente. Aliás, Allan Kardec diz isso muito bem no Livro dos Médiuns, quando logo na introdução ele diz: todas as vezes que você for conversar com alguém, saiba primeiro se essa pessoa é espiritualista, se ela acredita na realidade da vida depois da morte, para que não intervenhamos na opinião que o outro tem. Nós precisamos respeitar. Então, é preciso que nós trabalhemos levando a semente, mas cair no solo do coração depende do ouvinte. Como Jesus bem explicitou na parábola do semeador: o semeador sai a semear, e os terrenos são os mais variados, desde o da beira do caminho, o pedregoso, o espinhento, e até a terra boa, que vai receber essa semente. Então nós não temos que levantar bandeiras e entrar em discussões com pessoas que não aceitem a proposta da doutrina, mesmo porque aqueles que vão às nossas instituições pressupomos que queiram aprender, queiram entender os postulados da doutrina espírita. Isso, Wellington, mas a postura que eu vejo também nos evangelizadores infantis da nossa doutrina, ele tem um cunho bem mais ecumênico assim também, de valorizar todas as outras religiões também, né? Inclusive, até agora, você falando dos livros, dos seus livros, você que aborda assuntos que são falados em todas as religiões, não exclusivamente. Porque quando a gente fala de moral, você está inserido em todas as coisas, né? A moral é a regra do bem proceder, está presente em todas as religiões, que precisam ser valorizadas. Uhum. Inclusive, nesse trabalho que nós realizamos na África, da Fraternidade Sem Fronteiras, que não tem nenhum tipo de fronteira, inclusive religiosa, a proposta é realmente de nós levarmos os valores que são presentes em diversas filosofias e religiões, podendo, desde pequeno, trazer às crianças o respeito a todas elas. Por isso que a doutrina espírita não faz proselitismo. Porque Eu estou acostumado com muitas pessoas, às vezes, vim perguntar qual religião eu sou, né? Mas é por causa que ela está vendo a gente, ela está vendo a pessoa, está vendo o seu procedimento, está vendo como que você age na sociedade, e a pessoa tem curiosidade para saber, cara, de que religião você é? Né? Muitas vezes fica surpreso, diz, não, eu sou espírita. Poxa, mas parece que a sua... Você é diferente dos outros, alguma coisa assim? Isso acontece com todos nós, mas é quando o seu procedimento. E isso é que faz chamar atenção para a doutrina. Você fala, peraí, eu quero conhecer esse negócio, né? Quero conhecer. Estão falando que é do diabo, mas o diabo não é tão feio assim quanto estão pintando por aí, né? Então é esse lado. E também, Allan Kardec coloca lá bem claro: todo aquele que acredita no espírito é espírita. Então, quem que não acredita na alma? Quem não acredita no espírito? Então, a gente tem que se valer de todas as informações importantes que tem no cristianismo para passar para frente, sem se importar que você... Se você colocar... Eu penso assim, na evangelização infantil, chega lá e ficar enfiando igual abaixo das crianças, religião o tempo todo, daqui a pouco ela não vai gostar mesmo daquilo lá, né? Tanto que tem criança que não gosta de evangelização infantil, porque o pai obriga ela a ficar ali escutando aquilo lá o tempo todo, né? E você não tem, dentro do evangelho, no lar, às vezes você não tem, não consegue fazer uma curva, como aconteceu esses dias com a minha neta. A Isabela, que é muito esperta, com 4 anos de idade, ela vai fazer 5 agora, mas aí ela veio participar do evangelho. Se ela está lá em casa, ela vem e senta, os outros mais velhos sentam, e ela está sentadinha ali, fica ali quietinha, escutando. Mas só que não tem tempo para ela falar, né? E quando foi no final, eu falei assim, alguém quer falar alguma coisa? Né? Aí ela levantou a mãozinha, que queria falar. Falei, pode falar, Isabela. Pô, lá em casa tem umas baratas. Aí eu falei, mas o que tem a ver com o evangelho? Ela falou, mas o senhor perguntou se eu queria falar alguma coisa. Entendeu? Então a gente tem que prestar atenção nisso. Sim, né? Esse ponto ele é muito importante, porque na nossa casa, quando nós realizamos um culto no lar com a presença de crianças, nós precisamos tomar o cuidado de levar para a criança algo que acesse o coração dela. Porque é claro que se nós assentarmos em torno de uma mesa, no sofá, seja lá onde for que realizamos o culto, pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, ficarmos lendo, interpretando na linguagem de adulto, a criança não vai se interessar, não vai querer participar. Então, quando há criança no nosso culto, nós precisamos levar sempre uma história infantil. Se a criança souber ler, peça ela para ler, para ela interpretar. Hoje nós temos a facilidade da internet que nos traz tantas atividades. Leva uma atividade para a criança fazer enquanto nós estudamos a parte adulta, porque isso já vai criando na criança o interesse do aprendizado, da doutrina. Porque se nós fazemos o contrário, se a criança não tem referência dentro de casa, que é o exemplo que você estava se referindo, dos pais interessados na religião que professam, como é que a criança vai ter o interesse também? Gostei das dicas, Wellington. Legal mesmo. Essas dicas de... Olha, tem, evangelho é mais outra coisa, né? Não fique engessado no evangelho no lar também, né? Então a gente criou o padrão desde a época que o Rui nasceu, há 100 anos atrás, e quer continuar com esse mesmo padrão no evangelho no lar. Quando na realidade nós temos que fazer adaptações também a ele, justamente por isso, né? Fazer o... tem criança? Pensa diferente, né? Pensa diferente no que a gente pode fazer. Eu inclusive falo para as pessoas, não é só fazer evangelho no lar, é viver o evangelho no lar, que tem diferença. Porque às vezes a gente conhece pessoas aqui, na hora do evangelho no lar é um silêncio, uma série, depois acabou aquele evangelho, vira, às vezes até a gente sente e fala, poxa vida, mas essa pessoa fez o evangelho e está com esse palavreado, está com essa maneira de agir. Não, nós temos que aprender a viver o evangelho no lar. Mas tem aqui duas pessoas já estão participando aqui, viu, Jorge? A Regina Vilhena está dizendo aqui, acho muito importante a evangelização. Ela é a base de tudo. A Maria Auxiliadora lá da Vila Maria, minha vizinha, ela quer parabenizar a todos e está dizendo aqui, Rui, minha filha Janaína fez aniversário no dia 26. Então depois você fala do dia 26 para a Janaína, tá? Viu, Jorge? Sim. Eu estou folgado agora, quer dizer, eu estou em casa o dia inteiro, sem fazer nada, né? Quer dizer, só estou arrumando cozinha por enquanto, e eu estou pegando o evangelho, estou vendo várias partes do evangelho, vários livros que falam do evangelho. Que maravilha que é o evangelho, como tem ensinamentos profundos e que inclusive muitos empresários estão pegando os evangelhos e colocando em prática nas suas empresas. O evangelho não deveria ser uma base para todas as famílias, independente da religião? Porque ali tem tudo, todos os ensinamentos de amor, de carinho, de simplicidade, de humildade. E a gente não faz isso, né? Quer dizer, às vezes tem pessoas que vivem num ambiente tão conturbado, de tanto palavrão, de tanta briga, e a gente está percebendo que esses aí serão os futuros que vão criar problema futuramente aí, né? Com droga, cadeia e assim por diante, né? Quando Allan Kardec perguntou às entidades venerandas no Livro dos Espíritos qual era o modelo e guia que Deus havia oferecido ao homem para lhe servir de norteio, eles responderam Jesus. Jesus realmente é a grande luz que se acendeu nas trevas da nossa ignorância aqui na Terra. E o seu evangelho, naturalmente, ele ilumina a nossa estrada, nos dando bases muito seguras para o nosso viver. Mas é preciso também, Rui, que nós possamos respeitar as demais religiões. Nós temos os nossos irmãos judeus, que têm a base na Torá. Nós temos os nossos irmãos muçulmanos com o Corão. E em todas os budistas, com a proposta das nove verdades. E todas essas filosofias e religiões, elas têm o intuito de levar também o indivíduo para Deus. O importante não é a religião que nós temos. Sim. O importante é aquilo que nós fazemos da religião que possuímos. Porque, de repente, nós ficamos acreditando que somente nós, os cristãos, vamos nos libertar, né? Vamos nos iluminar. E a proposta que Jesus nos traz no seu evangelho, que é a mensagem divina, ela está presente em todos os lugares. Porque todos esses mestres que passaram pela Terra, eles também falaram das mesmas coisas de maneira diferente. O que temos em Jesus é o assambarcamento, é a reunião de todas essas mensagens no seu evangelho. Mas é claro que cada um a seu tempo, ao seu momento, vai percebendo dentro das suas próprias religiões a grandiosidade daqueles ensinamentos e vivenciando, que é o mais importante, vão se transformando. Aliás, Madre Teresa de Calcutá, ela dizia que as palavras comovem, mas são os exemplos que vão nos arrastando. São os exemplos que realmente vão transformando o mundo onde nós vivemos. Vamos falar mais um pouquinho aqui das pessoas que estão ligadas. A Universidade da Alma está bombando aqui. Está mandando um abraço. Então vamos mandar um abraço aí para a Bernadette, para a Ruth, para a Raquel e para o Gabriel lá, Rio Grande do Sul, na Universidade da Alma aqui. Também o João Luiz Cassal lá de Jacareí. Um grande abraço, João Luiz. Mariângela está falando que quer participar do sorteio. Vai participar sim. Mas qual é o sorteio, Jorge? Dos livros? Eu acho que é, né? Porque senão... ela quer participar da macarronada. Pode deixar, pode deixar, Mariângela. Vou colocar seu nome aqui. Hoje o Rodrigo não está, então você não é suspeita para participar, né? O Rodrigo não está aqui, então posso colocar a Mariângela aqui tranquilamente. Tem outras pessoas entrando aqui. Ainda continua. Daqui a pouco eu falo dessas pessoas que nós vamos para o intervalo comercial, mas vou colocar aqui. Eu acho que você até já comentou sobre isso aqui, o Everson. Foi o Aécio César que colocou lá de Sete Lagoas. Ele está dizendo aqui: realmente é válido a evangelização infantil nas casas espíritas, porém não seria mais importante a evangelização infantil nos lares com pais, seus responsáveis mais diretos? Você já comentou sobre isso, dessa importância também, né? Sim, tudo começa dentro do lar, com os pais. Maria Montessori, ela falava: se querem filhos bem educados, eduquemos primeiramente os pais. Se nós temos os recursos no coração, ficará mais fácil trabalhar com as crianças ao nosso entorno. Se nós respeitamos a nossa religião, entendemos a proposta dela na nossa vida, nós faremos com que os nossos filhos também se interessem. O Forcato, também nosso amigo lá de Pindamonhangaba, colocou aqui 4 coisas. Fazer os pais entenderem que o futuro do seu filho depende da educação que lhe foi dada na infância. Fazer os dirigentes de centros espíritas se conscientizarem que sem evangelização infantil, as mocidades espíritas e o centro não terá trabalhadores para dar continuidade quando os antigos pararem de trabalhar. Então vai um recado para os antigos do centro espírita, para os mais velhos: vocês vão morrer, né? É um recado legal para dar para os mais velhos: vocês vão morrer. Então, toma cuidado com a evangelização infantil e com a mocidade. Que os pais entendam que seu filho sendo evangelizado, a chance dessa criança não partir para desvios da vida é muito grande. A maior parte dos indivíduos que hoje estão nos presídios, se tivessem sido evangelizados na infância, estariam soltos, contribuindo de alguma forma para a sociedade. É um comentário do Forcato. Mas o André Trigueiro esteve aqui com a gente e ele foi bem claro, viu, Jorge? Porque o Centro Espírita não é só passe, palestra, não. É evangelização infantil, é mocidade, porque tem muitas casas que não aceitam nem a mocidade, né? Tem um amigo nosso aí que dizia: não, aqui a mocidade só vem para tocar violão. Fala: não, peraí, não é tocar violão e namorar. Não, não é bem assim, né? Isso vai depender também dos dirigentes da casa, né, Welles? Nós, no intervalo, estávamos até conversando sobre isso com o Jorge, ele falando da dificuldade de algumas casas espíritas lidarem com os jovens, né? O jovem carrega aquela pecha, né? Não sou adolescente, sou aborrecente, que nós mesmos, adultos, impregnamos neles, né? E, na verdade, o jovem, ele tem toda a vitalidade, toda a força que poderia ser canalizada para trabalhos tão importantes dentro da nossa casa espírita. É importante que os dirigentes entendam isso e deem oportunidade. Nós poderemos, sem desejar fazer qualquer autobiografia, falar de nós próprios, que tivemos ocasião de nascer numa família espírita, cujo nosso avô era presidente de uma instituição, e desde pequeno ele incentivou que nós pudéssemos fazer tarefas, que nós pudéssemos participar das atividades, dando oportunidade. Nós precisamos oferecer. Mas, às vezes, aqueles que estão à frente ficam com medo de inovações, de mudanças, né? A ortodoxia presente nas nossas instituições, não no Espiritismo, porque o Espiritismo não é ortodoxo, mas pessoas que se fecham em conceitos, não querem se transformar e fecham as portas para que o jovem possa trabalhar. E é por isso que há evasão. Que se o jovem não tem espaço, não tem oportunidade de poder mostrar o seu trabalho, realmente ele vai procurar fora o que não encontrou dentro. É, temos aqui uma pessoa aqui que entrou, é, só que não tem o nome, no, seu nome não está aqui no meu, no Face do Vivência, tá bom? Só vou falar o que você está dizendo aqui para a gente, né? Ela está dizendo que o convidado, ela ou ele, não sei, né? É, o convidado passa uma sensação de paz na voz. Concordo também, a voz do Ellerson é legal na rádio. É, e aqui ao vivo também, é claro. É porque às vezes a gente tem, por exemplo, eu tenho certeza que a minha voz é de taquara rachada pra caramba, né? Com certeza, a minha. É de cantor de forró, gosto muito de forró. É diferente da voz aveludada do Ellerson. É, do Rui também é bonita. Né? Mas a gente tem que fazer o equilíbrio, né? Tem que fazer o equilíbrio. Tem que ter a voz bonita do Rui. E tem que ter a voz de taquara rachada do Jorge Reis. Embora que as pessoas pensem que o Rui Barbosa sou eu, porque eu que sou baiano, viu? Então, ele pensa que ele é que é o Jorge Reis, muitas vezes. É, outra, então, essa pessoa entrou aqui. Então, tem um pistãozinho aqui na sua fala aqui na Rádio Vivência Espírita, né? Depois, se você quiser falar seu nome, a gente fala aqui. O Ed Moreno também, nosso amigo Ed Moreno, entrou, está dando um bom dia a todos, lá de São Paulo. O Ed, né? O Márcio Alves, esse quem falou, o Márcio Alves, né? Que colocou aqui. Por isso que eu tinha falado, ele já tirou o pistãozinho e colocou o nome. Foi o Márcio Alves que colocou, Márcio. Ele está colocando, um dia quero ajudar na evangelização infantil no centro onde trabalho. Quando estou perto das crianças, sinto tanta paz, tenho um carinho especial por elas. Aliás, tenho 3 meninas com quem faço evangelho no lar. Muito legal. Ele é de Capão Bonito, aqui em São Paulo. Márcio Alves, né? É o Márcio Alves, está colocando aqui. Mas agora apareceu o seu nome, Márcio, que legal. Colocou um monte de vezes aqui para ficar certo agora, né? Vamos para o nosso intervalo comercial? Vamos lá agora para o intervalo comercial. Olha, como eu estou sozinho hoje aqui, eu estou me desdobrando para falar o nome de todo mundo. Com certeza eu vou esquecer de um monte de gente, que é o mundo todo participando, graças a Deus. Então nós vamos aqui para o nosso intervalo e colocar aqui a música Cantiga de Paz na voz do seu Rodolfo Alexandrino, do Grupo Castelã. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Levando o evangelho através da música. Através da música. Através da música. Se quiseres seguir Transforma teu soluço em riso de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora o mais além. Em tua longa estrada, só tu tens o poder de transformar espinho em flores perfumadas, que ao sol da confiança enfeitem teus caminhos. Olhando a teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampare, aquece, seja o irmão. Sofrendo, sobrevivendo, o trigo dor, o campo, sem falar de tua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza e se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acende estrelas até o amanhecer. Imita a natureza e se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até amanhecer. É, o nosso momento Gigavale hoje tem o tema, o título, né? Crianças, nossos mestres. Olha só, Paulinho, eu vou colocar aqui. Se começar a chiar, aí a gente vai colocar de novo, para até acertar essa chiadeira aí, porque o pessoal precisa escutar, tá bom? Vai começar. Crianças, nossos mestres. Vivemos uma época deveras interessante. Ao lado de muito desamor, sucedem-se exemplos de altruísmo e solidariedade. Independentemente de serem ou não religiosas, as pessoas estão descobrindo que não há como ser feliz ao lado da desgraça alheia. Que não há como gozar os bens da terra, cega e loucamente, enquanto muitos carecem do pouco. Que não se pode falar em paz no mundo, se não a cultivamos no próprio jardim. Enfim, que o homem somente pode alcançar a felicidade que idealiza, se aprender a colaborar, construindo junto. Nesse empenho com esperança crescente, se vêem associações, empresas, instituições investirem em qualidade de vida, em sustentabilidade, em cooperação mútua. Somos na Terra um grande ser coletivo. O que a um afeta, ao outro alcança. Foi, portanto, com alegria que assistimos a uma experiência realizada com crianças de variadas idades. Aos pares, meninos e meninas foram conduzidos a uma mesa, frente à qual se assentaram. A orientação que lhes foi dada é de que receberiam um lanche, e por isso, à sua frente, havia um prato coberto por uma redoma. Assentados, cada qual aguardava a autorização para se servir. Quando finalmente retiravam a redoma protetora, descobriam que, em cada dupla, um recebera um prato vazio. As reações foram as mais diversas. Houve quem risse, que se espantasse. Crianças de poucos meses de idade simplesmente brincaram com a redoma, mais preocupadas em descobrir o que aquela coisa podia fazer do que com a ausência de conteúdo no prato. Uma ação, no entanto, foi constante nas duplas: a divisão do sanduíche. Ninguém brigou, ninguém chorou, ninguém reclamou. A divisão foi feita das mais variadas maneiras. Houve quem repartisse o pão, comparasse os pedaços e desse o menor ao companheiro. Mas deu. Houve quem desse o sanduíche ao outro, que então procedeu à divisão. Pedaços grandes, menores, maiores, irregulares. Mas tudo entre risos e espontaneidade. Oferecido, entregue, compartilhado. E saboreado com prazer. Como será que reagiríamos, os adultos, frente ao prato vazio? Invocaríamos de imediato os direitos iguais e faríamos o discurso a respeito da injustiça? Entraríamos em depressão porque fomos deixados de lado, humilhados, esquecidos? Porque o outro foi agraciado com o saboroso sanduíche e nada nos foi ofertado? Como agiríamos ante o prato vazio? Também nos diz de como recebemos a adversidade quando nos chega. Esbravejamos, dizemos-nos abandonados pela divindade, desistimos de lutar? Ou, como as crianças, abrimos um sorriso, olhamos para o lado, acreditando que sempre haverá alguém para nos atender à dor, à necessidade. Que um amigo está ao nosso lado e nos ofertará o que tenha. Mudemos nosso foco. Menos reclamação, mais ação, menos exigências e mais doação. Repartir o pouco, compartilhar o muito. Aprendamos com as crianças e abramos um sorriso iluminando a face, iluminando a vida. São 9:20 e esse é o momento Gigavale. Wellerson, você poderia fazer algum comentário sobre essa mensagem? A mensagem nos leva a refletir sobre a valorização das crianças. Criança é criança, mas pode nos trazer muitas lições. Não foi por outro motivo que Jesus, ele pôde dizer: deixai vir a mim as criancinhas. Nas nossas relações cotidianas, dentro do lar, na nossa casa espírita, na evangelização, nas nossas escolas. Se ficarmos atentos às movimentações das crianças, nós podemos muito aprender com elas. Porque são espíritos. A criança é um espírito que momentaneamente encontra-se no corpo infantil, mas traz todo o seu cabedal de entendimento, de conhecimento, podendo nos oferecer grandes lições. Quando nós estávamos escutando a mensagem do Momento Espírita, nós nos recordamos de um fato muito curioso ocorrido em Moçambique, com uma das nossas caravanas. Um jovem estava participando, inclusive aqui de São Paulo, ele de Campinas, filho de um dos grandes trabalhadores da Fraternidade Sem Fronteiras, o Ranieri, e ele tirou do bolso um pedaço de chicletes. E as crianças em volta, todas elas olhando para ele, era um babalu. E ele não soube o que fazer. Se dava às crianças o babalu, ele tinha um só. Não sabia o que fazer, as crianças olhando. E em Moçambique, em especial, há uma característica muito grande nas crianças, que elas não pedem nada. Elas vêm, mas não pedem. E ele então, ao invés de colocar o babalu na boca, ele entregou para uma criança. Havia em torno de umas 10 em torno, mas só tinha um babalu. E o curioso foi ele perceber que a criança foi pegando o babalu e foi partindo. Quando ela partiu, saiu aquele líquido de dentro, ela assustou-se, mas ela foi repartindo com os coleguinhas. E no final, a criança que havia recebido o babalu ficou sem o babalu. Ela distribuiu tanto pedacinhos que ela ficou sem nada. Então as crianças, elas têm muito a nos ensinar. Essa característica do professor de assentar na sua cátedra para poder ensinar, a pedagogia já transformou, já modificou, já viu que não é esse o caminho. E na evangelização infantil, a mesma forma. Se o evangelizador chega dentro da sala de aula achando que é ele que vai ensinar, ele vai ter muitas dificuldades no trabalho. Porque ali nós estamos juntos. No aprendizado, o bom educador, ele desce as escadas para estar com seus educandos, para dar a mão a eles e subir juntos para o aprendizado e troca de experiências. Vamos encerrando o nosso momento Gigavale, Paulinho. Nós estamos aqui com o Ellerson Santos, que é de Belo Horizonte, né? De Belo Horizonte. Tem um trabalho maravilhoso lá em Belo Horizonte. Eu ontem, inclusive, a Patrícia mandou umas fotos. Você estava vestido de palhaço, estava de palhaço, depois estava com outra vestimenta. Você usa aqueles trajes para ilustrar melhor as suas aulas, vamos dizer, na evangelização infantil? Nós costumamos dizer que o evangelizador infantil não pode ter vergonha. Tem que voltar a ser criança, entrar no mundo realmente infantil, para poder falar a linguagem delas. Nos nossos cursos de evangelização infantil, a gente sempre traz esse recurso da fantasia para que a criança ela possa entrar no nosso universo. Então, sempre que podemos, quando realizamos trabalho com as crianças, nós buscamos trazer o personagem através da fantasia para auxiliar a fim de que a mensagem ela seja realmente introjetada dentro do coração. O evangelizador precisa utilizar dos recursos que a sociedade nos oferece, porque como nós estávamos dizendo, a doutrina espírita não pode ficar alheia ao que o mundo nos oferece. É utilizar os recursos positivos, canalizando-os para o trabalho de renovação, de informação do evangelho nos corações. Às vezes nós ficamos muito alheios a essas propostas exteriores, a internet, o WhatsApp, nós usamos para tantas outras coisas negativas, por que não usar de forma positiva? Em certa ocasião, nós fizemos um trabalho com alguns jovens, onde nós pedimos que eles consultassem a internet pelo telefone para pesquisar sobre o tema. E isso causou uma interação muito grande entre eles, porque é o momento que está sendo vivenciado a tecnologia. Então o evangelizador precisa tomar cuidado com isso, atenção com isso, para realizar o trabalho da melhor forma possível. A Thalita Gerardi, ela diz que conhece pessoas que têm filhos, né, pequenos e que deixam de levar seus filhos devido ao tempo. No mesmo período que a casa oferece o tratamento espiritual. Poderia ter um espaço para as crianças. Nós já falamos isso aqui também. Tá? Literal, correto seria isso, né? Nós sempre temos um espaço para as crianças. Agora, espaço, eu penso que é uma coisa. Evangelização infantil é outra coisa, né? Porque a maioria das casas sempre tem um espacinho lá para as crianças. Quando os pais chegam com elas. E sempre tem uma pessoa lá que fica com as crianças ali numa brinquedoteca, em algum lugar, ou numa salinha, dá uns papel lá para as crianças desenhar. Isso não é evangelização infantil, né? Isso aí é alguém ficar com a criança, que o centro espírita está pensando muito mais em a criança não ficar atrapalhando lá dentro do centro. É isso que ela está pensando. Não é nem preocupada muito com outra coisa, não. Isso aí é simplesmente colocar a criança lá para ela não ficar andando lá no durante a preeleção e falando para lá e para cá, que criança não vai parar porque a gente quer, não. Ela é criança, né? A gente é que tem que se adaptar a ela. Agora, o mais interessante é aquilo que nós falamos no começo. Se a gente conseguisse que as nossas casas tivessem evangelização infantil durante os trabalhos também. Naquela hora o Pardal falou que não deu certo a evangelização infantil na Casa do Caminho, há muito tempo atrás, né? E depois nós falamos que hoje já tem evangelização infantil. Mas aí ele colocou mais um adendo aqui para nós, dizendo que foi por falta de voluntários. Então, nós já tínhamos comentado exatamente isso. Não é por culpa da evangelização infantil, é por não ter evangelizadores infantis. E isso também é responsabilidade da casa, né? A gente tem que se virar nos 30 e arrumar gente, preparar, porque falta de preparo não podemos reclamar. Porque o que eu tenho visto aqui em São José, principalmente aqui na nossa cidade, é sempre os evangelizadores estarem preocupados em se reciclarem, em trazer pessoas que sabem, que lidam com crianças para ensinar coisas novas, né? Então, eles sempre têm feito isso aqui. E sem discriminar movimento, né, Patrícia? Sem discriminar movimento. Quando vem alguém aqui de evangelização infantil, seja na USE ou seja na Aliança, é aberto para todo mundo participar. Não tem exclusividade, né? E uma característica legal dos evangelizadores infantis, dos escritores infantis, é essa. Não tem exclusividade com movimento, não. É para todo mundo. Não, eu até que gostaria de aproveitar que a Patrícia está aqui, sugerir para criar-se um grupo de pessoas que possa levar os ensinamentos da evangelização infantil em casas espíritas para ser um multiplicador. E outra coisa, Wellerson, nós tínhamos aqui um grupo chamado Fraternidade Alegria. Era um grupo de 7 palhaços. As roupas são lindas, estão guardadas na casa da Cida Haddad, porque faleceu o Luiz Carlos, né? Faleceu. Então está lá. Se quiserem também reavivar essa Fraternidade Alegria, acredito que seria de bom grado a Cida Haddad fornecer, inclusive, essas roupas. Viu? Uma roupa muito bonita. E eu, inclusive, fazia parte, era um palhaço. Sem graça, Pabu. Isso, só olhar pra sua cara já dá pra ver, né? O pessoal dava risada porque você é muito sem graça, essa cara sua. Né? Não, mas aí era, a gente era já dava risada bacana. Quando via você. Quando olhava você, já começava a rir. Falava, o que esse palhaço tá fazendo aí? Tem gente no telefone aí? Pode colocar na linha, por favor. Bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. É o Petit que tá falando. Ô, Fernando, como é que vai? Tudo, Jorge. Também já aproveitaram um bom dia ao Ellerson, à Patrícia, ao Serginho que me atendeu aí, ao Paulinho. A Graça tá aí hoje? Tá. Opa, mas ela então, não tem dia. Importância, não. Tá, legal. Uhum. E todos os seus ouvintes aí. Uhum. A Camila tá aqui também e o Francisco. Opa, bom dia, Francisco e Camila aí. Uhum. E o Charles também tá aqui. O Francisco já começa desde cedo, né? Isso, o Francisco tá aí, já tava mexendo na mesa de som aqui com o Paulinho. Só que ele não tirou do ar, não, igual você tirou a bandeirante do ar aquela vez. Deixa eu ensinar o Francisco para ver o que vai acontecer. E aí, Fernando, quais as novidades? Eu vou ligar para falar um pouquinho do bingo, que eu sei que vocês estão sorteando aí 2 convites. Uhum. E eu sempre falo, né, as pessoas que são sorteadas aí, eles vão lá e ganham lá ainda também. Legal. Duplo pé quente, ganha o convite e acaba levando um prêmio lá também do nosso bingo. A gente gosta muito das pessoas que são sorteados aí, que eles realmente vão, e é bacana que quando você coloca no sorteio, você fala, ó, só se inscreva quem realmente vai, e esse pessoal vai mesmo. Mas aproveitando também o tema do programa, que eu tô ouvindo desde cedo aí, o Ellerson falando de evangelização infantil, o Renato e a Isabel, aqui em casa, meus filhos, eles participam lá do Paulo de Tarso, e é muito bacana. O Renato, logo cedo no sábado, ele já fala, nós vamos no Paulo de Tarso, que a gente falava que eles iam numa nova escolinha, e ele já vibra logo cedo, vai, participa, fica sozinho na sala de aula dele ali. Eu acompanho a Isabel, ainda não participo da escola de pais, né? Que a Isabel tem 2 anos e meio, mas a gente sente que é uma grande diferença. E como foi falado aí no programa, né? Em casa, as ações já são voltadas a sempre fazer o bem, mostrar o caminho correto para os nossos filhos. Então a evangelização infantil é um complemento da educação que nós damos em casa. Bacana, Fernando. E fala para mim, que horas vai começar lá o nosso chá beneficente da farmácia? O chá começa às 14h30. A gente pede para as pessoas já chegarem às 14 horas para ir organizando, deixar o salão bem arrumadinho, porque hoje promete uma casa cheia. E quem for lá, né, a gente sempre fala, vai ajudar a nossa entidade a arrecadar fundos para se manter aberta. Também se divertir com a gente, o Rui é o nosso cantador. Quem não bate é culpa do Rui, viu, Jorge? Isso, com certeza. Quem não, é completamente culpa do Rui. Mas também tem hora lá que empata, eu vou tirar a pedra maior. Outro dia o Rui tirou a pedra maior pra mim, tirou o número 1. Não, mas aí tá certo, porque você é o responsável pela farmácia, não tem que ganhar nada. Não pode, não. Mas eu vou fazer a pedra maior pra quem tá participando lá. Ah, bom, aí pronto. Aí você tá sendo, além de ser pedra maior, pedra menor e pé frio ainda pra pessoa, né? É, reúne o Rui, dá um azar pra turma que tá jogando. Mas eu espero, realmente agora, espero que a gente possa ainda conquistar novos participantes lá falando no seu programa, e a partir das 14h30 começa o bingo. Então chegar um pouquinho antes, concorrer ali a alguns ovos de Páscoa, bolo também da doceira do Vale, a Sodier também vai ser nossa parceira esse ano, a Cacau Show vai mandar algumas coisinhas pra gente, alguns eletrodomésticos, e assim, churrasco, rodízio. Aquele carro que você pediu na concessionária, os caras mandaram ou não? Não, infelizmente ainda a gente não conseguiu. Mas continua pedindo, com a hora eles dão, né? Aí o bingo tem que ser lá no Martins Pereira. Mas ô Fernando, ainda bem que hoje não vai o casal de pé gelado lá, viu? É o Serginho e a Márcia, eles não vão hoje, viu? Porque estão sempre reclamando que ele fica lá sentado com a bacia de gelo lá, porque é muito gelado o pé desses dois aí. Hoje eles vão dar uma folga. Pô. Hoje que era o dia que eles iam ganhar, aí não vão. Aí, então. Hoje não vai. Mas hoje vai estar recheado de prêmios, mas eu agradeço aí o espaço, a publicação, e espero as pessoas lá. A partir das 14h, como eu falei, a casa é cheia, então chegando um pouquinho mais cedo já vai ajudar a gente na organização e a gente começar no horário. O pessoal fica lá e fica bravo se a gente não começar no horário. Então a partir das 14h30 se divertir. E Jorge, quem vai nos prestigiar hoje lá é o Fábio Dionísio. Já anunciei aqui já. Ele vai estar lá, ele e mais 5 pessoas, levando o bom pai da família dele lá, se divertir. Ele falou que ele vai se divertir, ajudar a farmácia e conhecer um pouquinho da nossa estrutura para fazer para a casa dele lá em Ribeirão Pires. Ele vai almoçar lá na AME também conosco, né? Que hoje é macarronada, e depois vai pro bingo. Hoje eu não consigo estar na AME porque o sogro e a sogra vem para ficar com o Renato, Isabel, então é aquela correria para já estar na organização do bingo lá. Certo. Fernando, deixa eu fazer mais uma pergunta rapidinho para você. Né? Como a gente sabe, todo mundo sabe, quem não sabe ainda, você deixou a Câmara Municipal por ser, como é que fala, infidelidade partidária, porque você trocou de partido, né? Desfiliação partidária. Desfiliação. Não é infidelidade, não. É desfiliação, né? Isso. Tá legal. Mas fica mais legal falar desfiliação do que infidelidade. Infidelidade dá pensando, dá em entender que você fez alguma coisa errada. Não, é porque você só trocou de partido e teve que sair. Mas como é que tá a sua vida pública? Porque nós estamos sentindo falta, né? Sentindo falta, sim. Muitas pessoas que têm nos procurado para resolver algumas coisas do centro, para resolver algum problema em hospital, para essas coisas, nós estamos assim meio órfãos agora, sem saber a quem recorrer, porque como você saiu de lá, a gente está meio perdido assim. Como que está a sua vida pública? Como que você está atendendo as pessoas? Assim, só rapidinho aí para a gente saber. Rapidamente. A gente, graças a Deus, a gente continuou com as portas abertas na prefeitura. Né, a gente está resolvendo ainda, continuamos sendo a ponte entre o cidadão e a Prefeitura Municipal de São José dos Campos. As pessoas nos procuram muito, mesmo sabendo que nós saímos, e em alguns casos algumas pessoas não sabem que a gente saiu. Mas graças a Deus, essa semana a gente teve com o secretário de Defesa do Cidadão no centro da cidade para falar de um problema que acontece lá com as pessoas de rua, tentar modificar essa realidade lá. Semana que vem estaremos com o secretário de mobilidade, então a gente continua na mesma toada, Jorge. A gente continua resolvendo esses problemas, né? É lógico que a gente particular, diretamente não resolve, a gente encaminha, mas graças a Deus temos resultados positivos, pelo menos na maioria das vezes. E, completando, a gente continua forte no trabalho da farmácia comunitária, que agora mudou um pouco, atende de terça, quinta e sábado, e sábados, né, através de senhas, a partir das 8h30 da manhã. São 350 senhas que a gente entrega para a pessoa. E a grande vantagem agora, a grande modificação, Jorge, que quem chega lá, a gente já faz a triagem. Então a pessoa fica sabendo que tem o medicamento. Certo. Né, um atendimento que dura entre 30 minutos a 40 minutos, mas a pessoa que tem o remédio, ela já fica esperando com certeza de sair beneficiada lá da nossa entidade. Bacana, Fernando. Muito legal. Então a gente tá junto aí, né? Maravilha, é, obrigado tem, vocês, vai ter, por todo esse apoio. Vai ter vacinação para os idosos esse ano? Lá então, na farmácia? É dia 5 de maio, uhum. 5 de maio. Nós já fizemos a solicitação junto à administração pública, estamos esperando a resposta, mas provavelmente sim, né? A gente vai estar no décimo 2003, desde 2002 que a gente faz a vacinação, uhum. Então vai ser o 17º ano que a farmácia comunitária vai ser possível de vacinação. Logo que confirmar, tiver a resposta, eu já entro no ar aí com vocês e a gente anuncia. Legal. Pessoal, Fernando, obrigado, viu? Um grande abraço, bom trabalho lá hoje, lá na PVE, né? Obrigado vocês aí, um ótimo domingo e também boa macarronada lá na AME. Obrigado. Pessoal, o Milton entrou aqui também e colocou aqui, o Arnaldo falou lá da evangelização, então tá cheio de gente aqui entrando para comentar. O Milton colocou que sim, apesar de ser o Paulo de Tarso mais como um... Apesar de ser do Paulo de Tarso mais como um entusiasta da evangelização infantil, sempre acompanhei o movimento da evangelização da nossa cidade. Então peço permissão para fazer uma defesa em relação à Casa do Caminho, que foi citado anteriormente, que não tem ou nunca teve evangelização. Pelo contrário, sempre teve evangelização e mocidade. Podem ter tido algumas pedras no caminho, que a Casa do Caminho teve pedras no caminho, né? Dificuldades, mas sempre mantiveram esse ideal, mesmo diante das dificuldades. Há duas semanas atrás, por exemplo, tive uma reunião com a Juliane e a Fabiana, da Casa do Caminho, trabalhadores da evangelização que foram orientados pelo Luiz Peagno para procurar o Milton, né? Me procurar, para passarmos experiência da escola de pais. E essas me disseram que estão fazendo uma restauração para melhorar as atividades da evangelização na casa, com total apoio da diretoria. Desejo muito sucesso a eles. O programa está excelente. Viu, Pardal? Então, fica feliz, porque a Casa do Caminho está mandando ver. Inclusive, só para lembrar também, a evangelização infantil, não. A mocidade da AME teve um tempo que deu uma caída e quem foi lá dar sustentação foi os jovens da Casa do Caminho. É. Então tinha mocidade, sim, né? Mocidade. Mas ele tinha falado de evangelização infantil e esse recado é muito legal aqui, nessa colocação que o Milton Baruel fez aqui pra gente. Rui, vamos aproveitar mais um pouquinho para falar com o Ellerson. Bom, então, mas a Patrícia, ela gostaria de trocar umas palavrinhas. Vamos deixar ela falar um pouquinho? Claro. Vamos trocar palavrinhas aí, Patrícia. É. A Patrícia Félix, nosso ouvinte de todos os domingos, né? Isso aí. E que já veio aqui fazer programa conosco também, aqui no nosso programa Vivência Espírita. Tudo bem, Patrícia? Ela fez oração inicial, vai fazer a final também, mas agora vai falar alguma coisa. Nossa. Beleza, um presente sempre. Não, em linha com o que o Jorge mencionou, em relação ao movimento, né? O evento que nós fizemos ontem, nós fizemos um evento em conjunto da Aliança Espírita Evangélica com a UZI. Né? Então, estava eu e a Ângela, representantes da Aliança Espírita Evangélica, na coordenação da Regional do Vale do Paraíba, e a Laura Escobar, né, da UZI. Porque eu até ressaltei isso ontem lá para o pessoal, que mais do que a gente trabalhar afiliado a uma causa ou uma instituição, a gente trabalha a uma casa, a gente trabalha pela causa, né? E a nossa causa maior é o trabalho em prol do Cristo e da divulgação da doutrina dentro da evangelização. Então, o nosso objetivo, de fato, é fazer essa união das casas, para não ter essa separação, Ah, eu sou Uzi, eu não vou na Casa da Aliança, eu sou Aliança e não vou na Uzi. Ontem a gente tinha uma mistura que ficou muito saudável, né? E é muito positiva essa troca de experiência que a gente tem, porque para quem trabalha para a causa, não existe partido, né? É sempre a gente trabalhando por um inteiro. Né? Então, o nosso objetivo frente a esse trabalho é justamente essa união. Então, eu gostaria de agradecer a Laura, né, da representante da UZI, e a Ângela, né, que foram as minhas parceiras aí nessa empreitada, né, de trazer o Ellison para cá. Enfim, eu tive a cara de pau de entrar em contato com ele, né, de ser muito bem recebida e aceita por ele, e com certeza a gente vai ter ele aqui em outros momentos. É só a gente combinar direitinho. Era só esse recadinho que eu gostaria de dar. O legal, Patrícia, queria pedir pro Serginho, se você quiser mandar pra gente já os sorteados, ó, sorteados da macarronada, sorteados dos livros do Ellison e também do bingo da farmácia, tá bom? Na hora que você quiser trazer pra gente aí. Lembrando que o Silvio entrou aqui, Rui. Engraçado que o nome do Silvio é com Y. Silvio, com Y. Você viu? O nome dele é meio chique. É antigo, Silvio, né? Antônio Júnior, né? Ele disse que por motivo de força maior não foi possível estar hoje aqui conosco, mas está lá participando do YouTube. A cada programa temos mais espetaculares, parabéns. Diz que o Francisco não está aparecendo na imagem, é porque a imagem só está do lado de cá e o Francisco está dormindo agora, viu? Está dormindo. Né? A macarronada na Amstive começa ao meio-dia, tá bom? Tá lá naquele convitinho que nós deixamos com você. A Maria Cristina entrou aqui lendo, lindo tema. Me faz lembrar a infância. Minha mãe ia às palestras em Osasco, no Centro Espírita Maria. Né? Deve ter outro nome, Maria de alguma coisa, mas só que está Maria aqui. E nós ficamos em outra sala com evangelização infantil. Fazíamos peças de teatro para o final do ano. Legal, né? Quer dizer, isso é interessante. Porque em São Paulo mesmo tem muitos centros grandes, né? Muito grandes assim. É diferente aqui de São José, porque os maiores que nós temos aqui em São José, eles acabam não sendo tão grandes como os que a gente vê em São Paulo. Geralmente tem muito mais cômodos, muito mais coisas assim para fazer isso aí. Né? Interessante, parece que as pessoas mais antigas lá atrás, no começo, pensavam muito mais nisso do que hoje. Dá essa impressão. Embora hoje, a gente tem muito mais mocidade, muito mais evangelização, mas parece que as casas eram mais amplas até, assim, nesse sentido. O Ellison, passa o microfone para o Ellison falar alguma coisa, senão daqui a pouco acaba o tempo. Nós queríamos ressaltar, né, as casas espíritas, a importância desse trabalho, buscando a capacitação dos evangelizadores, a conscientização dos pais a respeito do trabalho, para que nós possamos juntos criar um mundo melhor. Possamos justamente trabalhar a base da família, da criança, semeando a boa semente, para que aos poucos nós possamos colher os frutos mais tarde. Mesmo que às vezes muitos pais digam que realizaram o trabalho, levaram as crianças à evangelização, na mocidade, e hoje adultos se afastaram do movimento espírita, mas a sementinha está ali colocada. O importante é semear, mais cedo ou mais tarde. Essa semente eclode, ela se desenvolve. Nós que somos reencarnacionistas, sabemos que o importante é fazermos o trabalho da boa educação. Porque se mais tarde o adulto, que foi um dia criança e recebeu a informação, não seguir as informações, os ensinamentos, o problema já é dele, já não é nosso, que cumprimos com a nossa missão, que cumprimos com aquilo que o nosso coração pediu, para se fazer transformando homens e mulheres de bem do futuro. Então, fala o Arnaldo está preocupado. O Arnaldo está preocupado. Então, ele agora ele está colocando aqui. Não, ele está colocando aqui. Não deu certo durante a semana. Não foi a evangelização nem a mocidade que não deu certo. Né? Ô Pardal, mas olha só, olha que interessante a gente ter feito o comentário. Que apareceu muita gente para falar um monte de coisa aqui, baseado exatamente na provocação que você fez. Agora, tudo bem, você está falando isso aqui, a gente também não tinha entendido nada diferente, não, pelo amor de Deus, fica tranquilo aí, Pardal. Daqui a pouco você morre do coração, vão achar que nós que estamos culpados, né? Pardal está quantos anos, Rui, da sua idade? Ele parece que está quase 80, né? É. Ele falou para mim esses dias, mas eu também já estou passando da idade de lembrar das coisas. Né? Parece que eu sou mais velho que ele. É. Não, você é ruim. Você eu nem consigo mais medir a idade. Porque disse, eu fui no aniversário do Amor e Caridade aqui. Estava fazendo 80 anos. Disseram que você que foi o fundador. Foi. Aí você disse que você só tem 80. Então é complicado. Viu, Pardal? Obrigado pela participação, como você sempre participa. E fica tranquilo. Agora, entenderam, pessoal? Pardal está falando que não tinha dado certo lá por causa... durante a semana, não que não tivesse, como nós entendemos, que não tinha dado certo a evangelização infantil na Casa do Caminho. Mas baseado no que você colocou, nós desenvolvemos tantas coisas aqui interessantes, falando do aspecto geral de tudo, né? Inclusive dizendo que quando não dá certo é culpa dos dirigentes, né? Culpa da evangelização infantil nem da mocidade, né? Legal, obrigado, Pardal, pela participação. A Ieda está perguntando aqui que horas que vai ser a macarronada no Paulo na AME. Vai ser ao meio-dia, tá bom, Ieda? Aparece lá para a gente almoçar junto. A Ieda que é a irmã do Helder, né? Nosso querido Helder. A Maria Cristina aqui, ela citou o Centro Espírita Irmã Maria. Legal, Centro Espírita Irmã Maria. E Osasco. Muito legal. Em Osasco. Muito legal. Obrigado, viu, pela informação, pelo complemento aqui. Wellerson, seus livros, assim, desde quando? Você já falou que são 20 e poucos? 20 e poucos livros? 27 livros 27 publicados. 27 livros, né? É todos infantis? Não. Nós temos livros para adultos também. Uhum. Reflexionando sobre o Evangelho, sobre a doutrina. Várias temáticas trabalhadas. E a gente adquire aonde? A editora é sempre a mesma? Não. Os nossos livros são publicados pela editora Sementeira de Bênçãos, mas para os nossos ouvintes que nos estão acompanhando e queiram adquirir algum, podem entrar no site da Boa Nova. Nós temos disponibilizados lá diversos nossos livros. Uhum. Legal. Então existe aí nas distribuidoras, né? Sim. Principalmente na Boa Nova, no caso, você está falando. Legal. Então quem quiser adquirir algum livro do Wellerson, olha, entra lá na editora Boa Nova, que tem os catálogos, a gente sempre recebe catálogo da Boa Nova, e pode adquirir, que a referência é exatamente o que ele está falando com a gente, e também dos evangelizadores infantis que indicam as obras do Wellerson para evangelização infantil, e com certeza também sabe que os livros também, os outros livros também devem ter a mesma qualidade. Mas, Wellerson, eu vi também nas fotos você lá em Moçambique. Você já foi várias vezes lá em Moçambique. Fala um pouquinho da fraternidade e da solidariedade, né? Isso? Fraternidade. Fraternidade? Sem fronteira. Sem fronteira. É porque eu achei interessante, a Célia esteve aqui com a gente, né? O Carlos Alberto esteve aqui com a gente. O Carlos, né? Então, nós já fizemos um programa, inclusive, com você. Mas fala alguma coisa a respeito daquelas crianças que eu até, quando a Célia veio aqui, eu falei, Célia, por que que vocês vão lá em Moçambique cuidar das crianças lá, quando tem um monte de criança pobre aqui no Brasil? Ela falou assim, Rui, as crianças lá de Moçambique é muito mais pobre que a das brasileiras. E é verdade? Sem dúvida alguma. A África é o continente marcado aí pelo sofrimento. Nós podemos acompanhar isso pelos noticiários e, estando presente, nós podemos visualizar isso de uma forma muito mais latente. A Fraternidade Sem Fronteiras é uma organização não governamental que foi criada já há 10 anos, desde o ano de 2009, pelo seu fundador Wagner Moura, que mora em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E quando nós conhecemos a Fraternidade Sem Fronteiras, estando em Campo Grande para realizar palestras, nós fomos convidados pelo seu coordenador para poder participar de uma dessas caravanas e foi amor à primeira vista. Nós já estivemos em Moçambique por 6 vezes, agora no mês de abril nós vamos retornar no dia 20 e atualmente nós estamos coordenando a caravana da educação, que tem o intuito de levar para as crianças o reforço escolar e também a evangelização por meio dos valores. Nós não levamos nenhuma religião, levamos as qualidades e virtudes que precisam ser trabalhadas nos corações das crianças. E quando nós fomos pela primeira vez realizar esse trabalho, nós fomos com essa ideia de que iríamos ensinar, e na verdade muito aprendemos. O povo moçambicano é um povo que nos traz muitas lições de obediência, de resignação, de resiliência, um povo que nos dá mensagens de alegria, muito embora a dor e o sofrimento. Porque ali em Moçambique, podemos falar do que nós vimos, a miséria é vivenciada. Pessoas morrem à fome. E a Fraternidade Sem Fronteiras tem buscado estender a mão a esses nossos irmãos. Muitos questionam por que sair do Brasil para poder ir à África, atravessar o oceano. Mas a Fraternidade Sem Fronteiras também tem realizado muitas atividades aqui no Brasil. Nós temos na Paraíba com crianças com microcefalia. Em Roraima, nós temos com os refugiados da Venezuela, em Campo Grande, com jovens de uma periferia, e agora no sertão da Bahia, iniciamos um trabalho também, uma região de muita necessidade. E tudo isso só é possível com a ajuda de muitos corações que têm estendido a mão. Os nossos ouvintes que queiram conhecer um pouco mais a Fraternidade Sem Fronteiras, queiram auxiliar o nosso projeto, podem entrar no site www.fraternidadesemfronteiras.org.br. Vou repetir: www.fraternidadesemfronteiras.org.br. Wellerson, e assim, se as pessoas quiserem contactar você, que não sejam, porque a gente tem um programa no Brasil todo, né? E no mundo todo, né? Para esses seminários, para essas palestras que você faz sobre evangelização infantil, sobre outra coisa, como é que entra em contato com você? Nós vamos deixar o nosso contato de e-mail. As pessoas que desejarem nos convidar, podemos perfeitamente aí ver a agenda e a possibilidade de atender. É o Wellerson, com W e dois L's, Wellerson Espiritismo, tudo junto, @gmail.com. Wellerson Espiritismo, @gmail.com. Será uma alegria poder auxiliar de alguma forma as nossas instituições espalhadas aí pelo Brasil e pelo mundo. Interessante. Vamos então aqui, agora colocando os nossos sorteados para... Vamos primeiramente falando dos sorteados aqui dos livros do Wellerson. Então, os ganhadores são a Regina Vilhena, né? E o Osnildo Duarte. Regina Vilhena e Osnildo Duarte são os ganhadores dos livros, né? Eu vou colocar para Regina, o de colorir, que eu sei que você tem lá sua netinha lá para colorir, né? E o Osnildo vai ser a beleza na diferença. E vamos agora então também para... Continua, Paulinho, continua a musiquinha aí, porque é eu que coloco, né? Isso. É que acaba logo esse negócio do Rodrigo aqui. Os ganhadores do ingresso lá pro bingo, convite pro bingo, é a Iracema Bento e o Vitor Marcílio. Iracema Bento e Vitor Marcílio. Vocês podem procurar o Rui quando chegar lá, tá bom? Que é lá na APVE da Embraer. No lá final na APVE. Da Avenida Tivo. No final da Avenida Tivo, lá na APVE. Associação de Pioneiros e Veteranos da Embraer, né? Então será lá a partir das 14h30. Chega um pouquinho antes lá, procura o Rui. A Iracema Bento e o Vitor Marcílio são os ganhadores dos convites. E o almoço, quem ganhou, foi a Mariângela Pintos. E o almoço é duplo, tá bom, Mariângela? Então vai você e o esposo. O Domingos. Você e o Domingos. Hoje é domingo, então o Domingos vai almoçar conosco lá na... Pode ser que a Camila vá junto, né? Não, a Camila não pode ir hoje, né, Camila? Camila não pode hoje. Camila é empresária, Camila não pode participar de qualquer coisa, né? Ela está ocupada hoje com as coisas dela lá, né? Então vai a Mariângela e o Domingos são os ganhadores do almoço, que a gente tinha falado que era duplo, né? O almoço para o casal. Então, olha, só me procurar lá, tá, Mariângela? E se eu não estiver lá, você pode chegar lá na porta, quem tiver, falar: eu ganhei no programa Vivência Espírita, eu ganhei o convite pro bingo, a partir do meio-dia, tá bom? Um grande abraço para vocês. É, vamos para os aniversariantes agora? Parabéns para você, você. Primeiramente, vamos anunciando aqui o aniversário que foi a Regina que ligou para nós falar, da Janaína, que foi dia 26 de fevereiro. A Maria Auxiliadora. É, a Maria, mãe não é, da Janaína. É, a Maria Auxiliadora, que é daqui do nosso bairro. É minha vizinha, né? Lá na Isso. Vila Maria. Então a Janaína, filha dela, fez aniversário dia 26. Dia 1º, a Lívia Gomes do Paulo de Tarso. Dia 2, a Ana Lúcia Mendes do Paulo de Tarso. Dia 3, o Fernando de Toledo, também do Paulo de Tarso. E dia 3, também a Jaqueline Yoshitaki do Paulo de Tarso. O pessoal falou, vocês só falam aniversariante do pessoal do Paulo de Tarso? Não, porque o pessoal do Paulo de Tarso manda os aniversariantes. Por isso que a gente fala. Se você mandar de qualquer lugar do Brasil, a gente fala também aqui seu aniversário, sem Sim. problema, né? É que o Rui sempre traz. Sabe por quê? Nós temos uma relação também de aniversariantes aqui, mas eu só coloco dos conhecidos. Por quê? Porque se for desconhecido, pode morrer e a gente não sabe, que já aconteceu da gente ficar dando parabéns para quem desencarnou, né? Então pega mal. Então vocês liguem pra gente que a gente fala um parabéns no dia. Senão a gente fica dando parabéns pra desencarnado. Aí a pessoa, pô, você tá dando parabéns pra pessoa que desencarnou? Não... Fala, mas não avisaram pra nós, né? Então tudo de bom pra você, paz e alegria em seus corações. Não esqueçam, se for fazer festa, convida a gente que a gente vai lá também, né? Bem, nós temos que agradecer a presença do Charles, a Patrícia Félix, do Serginho, da Márcia, da Graça, do Francisco e do Paulinho na técnica de som. Rui, só perguntando se aceita cartão lá da maquininha na macarronada? Aceita sim. E aceita. No bingo? Aceita? É isso que eu acredito que aceite sim. Isso. Tá. A maquininha lá da macarronada, eu tenho certeza que sim. Né? Mas, Jorge, a gente vai aproveitar que o Ellerson, ele é médio de psicofonia, de psicografia e de vidência. Como é que está a vidência aqui no nosso ambiente, Ellerson? Em verdade, Rui, a nossa mediunidade da vidência não funciona na hora que nós desejamos, né? Não conseguimos divisar nada, mas com certeza a espiritualidade. Ainda bem que não funcionou presente. Aqui, vamos. Com certeza a espiritualidade presente, onde se reúnem pessoas com o intuito de fazer o bem, de divulgar a mensagem do Evangelho. Sempre os benfeitores encontram-se conosco. E nós vamos aproveitar e pedir para você encerrar, então, para a gente com a prece de final. E os microfones estão para o seu agradecimento, e você deixa a agenda lá meio reservada para você voltar logo aqui de Belo Horizonte e vir aqui para São José. Eu estou dizendo Belo Horizonte porque... Belo Horizonte. E eu estive várias vezes lá em Belo Horizonte, inclusive fazendo palestra lá em casas da Aliança, lá da que não sei se você tem relação com eles, né? Mas nós tivemos lá uma casa muito grande lá em Belo Horizonte, então a gente brincava com o pessoal do Belo Horizonte, né? Nós queríamos agradecer o carinho, o espaço para estarmos aqui presentes nessa manhã, agradecer aos nossos ouvintes que nos acompanham. Se pudéssemos deixar uma mensagem final, seria aquela que nós já nos referimos na manhã de hoje, que Jesus nos trouxe, do ir de pregar e levar a minha mensagem a todos os povos e onde se fizer necessário, e o deixar e vir a minhas criancinhas, que nós espíritas possamos realizar o trabalho nas nossas instituições com a base segura no Evangelho e também nas obras da codificação. Vamos orar para finalizar este nosso encontro. Senhor Jesus, Mestre e amigo de nossas almas, nessa manhã de bênçãos, um aprendizado do Teu Evangelho, nós Te agradecemos pelo dom da nossa vida, por ter sido esse bom pastor com Seu cajado a nos conduzir para retornarmos aos braços de nosso Pai. Que as Suas bênçãos, que o Teu amor continue a nos sustentar, que a mensagem do Seu Evangelho possa realmente se tornar a base segura para que possamos nos iluminar, iluminando aqueles que estão ao nosso entorno. Que possamos nos fortalecer cada vez mais para darmos o testemunho da tua mensagem, onde quer que nos encontremos. Sê conosco, Senhor, neste domingo, na semana que se inicia e por todos os dias de nossa existência. Muito obrigado. Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês!